Capítulo 9. Um pedaço de lã. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito. Ezequiel 36, 26. Em 1941, eu não tinha o conhecimento que tenho agora. Por favor, não me interprete mal. Hoje não sei tanto quanto irei saber. Sinceramente, detestaria pensar que já sei tudo sobre Deus e sobre a Bíblia para viver essa vida. Não, nós não sabemos tudo, mas louvado seja Deus por aquilo que já conhecemos. De qualquer forma, em 1941, minha esposa e eu éramos pastores de uma igreja nas terras escuras do centro-norte do Texas, outra igreja em um campo de óleo do nordeste do Texas. Quis me experimentar como pastor. Então eu dirigi até lá e preguei em um domingo. Os membros da igreja perguntaram se eles poderiam votar em mim para pastor e eu disse sim. Após o culto, voltei para casa e coloquei diante do Senhor um pedaço de lã. Nasci e cresci como um batista do sul. Comecei a pregar como tal. Em 1937, fui batizado com o Espírito Santo como um pregador batista. E em 39, aceitei um pequeno pastoreio em uma igreja do Evangelho Pleno. Foi em março de 1941 que essa igreja, no nordeste do Texas, quis me considerar para pastor. Eu havia estado com pessoas do Evangelho Pleno tempo suficiente para que algumas de suas concepções equivocadas grudassem em mim. Não me entenda mal. Muitas coisas boas grudaram em mim também, mas essa em especial era má. Eu ouvia falar muito sobre colocar diante do Senhor um pedaço de lã, então resolvi colocar diante do Senhor o meu pedaço de lã. De fato, eu tinha um conhecimento melhor, porém na época, pareceu que isso me livraria de ficar só, orar, jejuar, esperar em Deus e ter muitos problemas. Assim, eu só coloquei o pedaço de lã. Quando se coloca o pedaço de lã diante do Senhor, geralmente se ora assim: Senhor, se queres que eu faça isso, o Senhor precisa fazer aquilo, ou Deus, se desejas que eu faça isso, então que aquilo aconteça, ou ainda, Senhor, feche essa porta e abra aquela outra. Algumas daquelas portas, o diabo deve ter fechado e outras ele deve ter aberto, elas estavam em seu território. A Bíblia o chama de Deus deste século, segundo Coríntios 4, 4. Isso seria como orar, Senhor, se queres que eu vá para Kansas City na próxima semana, abrirás a porta da frente do irmão Radin. Eu poderia abri-la por mim mesma se morasse lá. Você percebe que Satanás pode se mover no âmbito dos sentidos? Deus tem um jeito melhor de guiar seus filhos do que essas formas aleatórias, tais quais um pedaço de lã. O Novo Testamento não diz, pois todos os que são guiados por um pedaço de lã são filhos de Deus. Sim, alguém poderia dizer, mas Gideão usou um novelo de lã no Antigo Testamento. Por que voltar à Antiga Aliança? Nós temos algo melhor. A Antiga Aliança era para pessoas mortas espiritualmente. Eu não estou morto espiritualmente, estou vivo. Tenho o Espírito de Deus em mim. Lembre-se que Gideão não era um profeta, um sacerdote ou um rei. Apenas esses três ofícios, sob a antiga aliança, eram ungidos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus não estava pessoalmente presente nas demais pessoas. Era por isso que todo homem tinha de apresentar no templo em Jerusalém uma vez por ano. A glória Shekinah, a presença de Deus, era mantida apenas no Santo dos Santos. Quando Jesus morreu no Calvário, o véu que dividia o templo foi rasgado de alto a baixo. E Deus se mudou dali. Desde então, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Habita em nós. É perigoso para cristãos do Novo Testamento, cheios do Espírito, colocar pedaços de lã diante do Senhor. E sei disso por meio da palavra e por experiência própria. Voltamos para 1941. Enquanto eu dirigia de volta, eu disse, Senhor, Eu vou colocar um pedaço de lã diante de ti. Eu vou deixar isso nas tuas mãos. Eu não percebia que não estava deixando nas mãos do Senhor. Se eles me elegerem como pastor com 100% dos votos, eu vou aceitar isso como vindo de ti e vou aceitar aquela igreja. Eu tive cada voto. Esse era o meu pedaço de lã. Eles me elegeram com 100% dos votos. Eles não consultaram a Deus. Eu também não. Tanto eles quanto eu dependemos de um pedaço de lã. Eu saí da perfeita vontade de Deus e Deus permitiu que eu fizesse isso. Nós nos mudamos para a casa pastoral e, do ponto de vista natural, muitas coisas eram mais confortáveis do que as que tínhamos antes. De fato, tínhamos mais dinheiro, um carro melhor e vivíamos em uma casa melhor. Eu estudava e orava pela mensagem, portanto, ela pegava fogo. Contudo, no minuto que pisava na igreja, era como se alguém derramasse um balde de água fria em mim. Eu perdia todo aquele fogo. Em 14 meses, não preguei um só sermão decente. Havia perdido a inspiração. Minha esposa estava relutante em dizer alguma coisa, mas finalmente alertou: "Meu bem, você chegou perto de fazer um belo discurso." Era tudo que eu estava fazendo. Discursos, não eram pregações. Quando o tempo combinado se esgotou, deixei a igreja. Eu não esperei um sinal para sair, simplesmente saí. Mais tarde, quis retornar àquela igreja para um evento. Queria que aquele povo soubesse que eu podia pregar. De fato, eles nunca me ouviram pregar. Finalmente, com o decorrer do tempo, retornei e participei de um reavivamento. As pessoas ficaram boquiabertas. "Nós não sabíamos que você podia pregar dessa forma", disseram. "Sim, eu pregava assim antes de vir pastorear aqui, e passei a pregar assim depois que saí." "Mas você não pregava assim enquanto estava aqui", confirmaram, ao que concluí: "Não. Pois todos estávamos fora da vontade de Deus. Eu estava aqui fora da vontade de Deus e vocês me elegeram fora da vontade de Deus." Aprendi a lição sobre colocar pedaços de lã diante do Senhor. Uma única vez deve ser o bastante para curar uma pessoa. Mas algumas pessoas, mesmo que seu pedaço de lã nunca tenha funcionado, continuam agindo assim. Nunca mais errei novamente na hora de aceitar um convite para pastorear uma igreja. Não coloquei mais pedaços de lã diante do Senhor. Orei e esperei em Deus. Falei com Deus o bastante para que soubesse por dentro o que fazer.